O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Buritis, na região noroeste do estado, recomendou ao município que anule o concurso público realizado no final do ano passado. O certame foi aberto para o preenchimento de 125 vagas para diversos cargos do quadro permanente de servidores municipais. O promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Júlio César de Oliveira Miranda, explica que o concurso, desde o início, já apresentava irregularidades quanto à forma de contratação da empresa responsável pelo certame. Ainda no ano de 2017, houve a instauração de um inquérito civil na Promotoria de Justiça Única de Buritis, no qual se constatou que o município realiza, já durante vários anos, a contratação de servidores temporários e servidores em cargo em comissão, em detrimento da realização de concursos públicos. Foi por isso que a Promotoria de Justiça Única, em parceria com o Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, propuseram a ação civil pública, que tramita ainda na Justiça de Buritis, obtendo a tutela de urgência em defesa da legalidade para que fosse realizado o concurso público para efetivação de servidores. Ocorre que, em desconformidade com a lei de licitações, o município, ao deflagrar o procedimento licitatório para a contratação da empresa para a realização do concurso público, utilizou da modalidade pregão presencial, em desacordo com a nota jurídica 9/2016 do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Além desse vício de origem no procedimento licitatório, ou seja, essa utilização da modalidade pregão para a contratação da empresa para a realização do concurso público, verificou-se no âmbito de um inquérito civil instaurado na Promotoria de Justiça Única de Buritis que a empresa vencedora do procedimento licitatório não observou o cumprimento do contrato firmado com o município de Buritis, descumprindo diversos itens de segurança na aplicação do certame. Ainda segundo o promotor de justiça, o MPMG apurou uma série de problemas em relação à aplicação das provas. No contrato firmado, restou bastante claro que a empresa contratada deveria manter, por exemplo, os cadernos de questões lacrados em envelopes até a efetiva entrega aos candidatos, o que não ocorreu em todos os casos. Além disso, a empresa contratada era obrigada a selecionar e treinar profissionais em número suficiente para garantir o atendimento aos candidatos em todas as etapas do concurso. E o que se viu, na verdade, foram que os fiscais foram angariados sem nenhum treinamento, ocorrendo casos em que os fiscais foram comunicados que trabalhariam na aplicação do certame durante a madrugada ou ainda no instante anterior ao início das provas. Ainda no que tange à segurança do certame, a empresa contratada deveria manter dois fiscais por sala de aplicação de prova, o que não ocorreu em nenhuma das salas, havendo somente um fiscal em cada sala. Ainda, a empresa deveria fornecer dois fiscais para receber os aparelhos eletrônicos para até 700 candidatos, o que não ocorreu em nenhum dos colégios, escolas e no Instituto Federal onde houve a aplicação das provas, já que, conforme item também do contrato, era expressamente proibido nos locais de aplicação de prova o acesso de candidatos portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, o que não restou observado. Além disso, a empresa deveria utilizar detectores de metais em todas as salas de aulas, onde os objetos eletrônicos deveriam estar guardados, em sacos plásticos lacrados e identificados, o que também não foi observado pela empresa. Conforme a Promotoria de Justiça de Buritis, todos os danos decorrentes da anulação do concurso público, em razão da conduta da empresa contratada, serão apurados. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.